de descobrir que você tem outra mulher. Já desconfiava, mas não queria acreditar. Encontrei no carro uma nota de motel. Eram 5 estrelas que você nunca me levou. Enquanto eu sonhava, cuidava de tudo, dos filhos, da casa, você com a outra curtia e luxava. Enquanto eu te amava, em troca você me enganava. Estou com nojo de você, não me toca, não. Não quero mais desculpas, não. Esqueça o meu coração, eu juro vou te esquecer. Não quero mais você. Enquanto eu sonhava, cuidava de tudo, dos filhos, da casa, você com a outra curtia e luxava. Enquanto